coração de monstro. Selva de pedra que me azedaram com tantas pedras. Recebei o povo que me massacraram, livre de religião. Segue os trâmites venere, tem que ser gladiador, olho de águia. Cê tá vendo mosca na mira dos traíra, que é tolerância zero. Eu entendi sua santidade, aqui julga, bateu o martelo. Raça de hipócrita, seu templo forma fariseu. Tira o arqueiro do teu olho, dá dislike. Seu ateu mais fácil a puta ir pro céu do que seu julgamento. Chega de ser o bonzinho, pagar de trouxa, só lamento. Eu também fui a ovelhinha do pasto perdido, vale da escuridão, cordéis da morte, iludido. 20 anos aí dentro, igreja do véu, mó cemitério de almas e vários que você fez réu. Não sei quem é mais bosta do que é bosta, sua bosta. Os pregadores ou o povo que condena pelas costas. No dia do juízo final não haverá desculpa de quem você lançou nas trevas com sua doutrina dura. O povo gosta de massagem, ego e declamação. Não sou o mesmo Luiz Paulo, me modelaram um monstrão. Eu pago com sua moeda o que você deseja. Quero o meu bem, eu sou do bem, mas se quer guerra eu sou uma treta. Eu represento a verdade de Yalcha, aquele que venceu a besta. Treme a terra, treme o inferno e todos os opressores. Eu tô mó zica nessa porra porque eu sei os meus valores. Paz de Deus é um caralho, tudo é falsidade. Eu tô blindado, ladrão, já entendi sua pilantragem. Hoje entendo a revolta do parceiro Jeff, que metralharam nas ideias, mó firmeza. O moleque é mente mil grau, dá tantas voltas. Eu tô cansado de lutar, mas não desista essa revolta. Pode falar o que quer, você não tá na minha pele. Não passou o que eu passei, por isso que eu tô na febre. Vários leões, sinto rugir, eu sei quem querem devorar. Sou Daniel dentro da cova, não vou desistir de lutar. Os meus parceiros Isaías e Felipe me ligaram. Tá mó chavão, bateu a nave, tá nervoso meu recado. Salve Mauro, Marcelo, creio no destemidos. E boto fé no proceder de resgatar os oprimidos. Podem me crucificar, já não dá nada, tem anestesia. Eu sou blindado pelo sangue, de Yalcha ou Mashiach. Eu perdi tudo nessa vida, mas ganhei o céu. Meu casamento foi pra vala, minha saúde, meu troféu. Só me sobrou o amor do pai, o único que levanta. Fiz esse som, mó desabafo, com nó preso na garganta. Um solitário, excluído, mas sobrevivente. Melhor meu ódio no mic do que viver tupi no pente. E as corujas de binóculo fica me filmando e desejando a minha morte no futrico de fulano. Vou sair fora da matrix, passar conhecimento, e a Babilônia vai cair gaiola cinza. Eu só lamento. Tudo que eu estou expressando em forma de arte e poesia é o veneno que você mesmo implantou, não só em mim, mas em milhares que você condenou. O seu pagamento será caro se receber. Pode achar que você é prepotente, especial e sem defeito. Jamais te chamarei de graça, como cambada de cego que te segue. Mas comigo seria a chama acesa que ilumina o caminho, mostrando em algo o único que pode restaurar toda a sua família. Toda a sua família.